dia. Eu já cansei dessas idas e voltas. O que me falta é essa companhia. A chuva cai lá fora enquanto eu faço uma poesia. Lembrei dos livros que jogo fora. Cigarro apago, café esfria. Quantos encontros, encontro sabores, amores, misturando cores, colorindo esses dias cinzas. Não sou nenhum inventor dos amores, mas te trago flores. Dou bom dia pro seu dia começar melhor. Eu não entendo nosso lance, se é rolo ou romance, tão perto e distante, ao mesmo tempo viciante. Para um instante te vejo de canto, me olhando sorrindo, como fumaça sumindo no meio do caos. Ninguém explica nossa intimidade, tipo joia rara, conexão de corpo e alma. Detalhes, a cama bagunçada, livros jogados na sala, bituca de cigarro por todos os lados da casa. A sua loucura se parece com a minha, coringa e alerquina, vivendo sem limite e livres. O bem e o mal, ambos lado a lado, tão preocupados, legal, motherfucker, vive, vive. A chuva cai lá fora enquanto eu faço uma poesia. Eu já cansei dessas idas e voltas. O que me falta é essa companhia. A chuva cai lá fora enquanto eu faço uma poesia. Lembrei dos livros que jogo fora. Cigarro apago, café esfria. Ando despreocupado, mais preocupado com tudo, porque o tudo é nada e nada se compara a nós. Cê pode achar que é um absurdo, mas eu fico mudo, porque perto de você prefiro ouvir sua voz. Tenho te procurado nos achados e perdido, ou na capa de um livro escrito por Paulo Coelho. Você é a bela, eu a fera, dançando a vera por trás desse olhar, guardando mistérios e segredos. Tenho meus medos, você tem seus medos, logo percebo e vejo quanto somos imaturos. É fase, cê pede um beijo, briga, se transforma. Forme sexo, cê diz que eu não presto, mas não vive sem minha metade. Você é rosa, eu espinho, nada melhor que um vinho, um jantar à luz de vela pra comemorar. Odeio despedida, sigo de bem com a vida, calmo e confiante que um dia você vai ficar pra sempre. A chuva cai lá fora enquanto eu faço uma poesia. Eu já cansei dessas idas e voltas. O que me falta é essa companhia. A chuva cai lá fora enquanto eu faço uma poesia. Lembrei dos livros que jogo fora. Cigarro apago, café esfria.